Atenção, caçadores do animal. Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O Crocodilo. E pra comandar o espetáculo, tem ele. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. Patrese. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. Gigante Crocodilo Prime. Apaga tudo que o show vai começar, apaga tudo que o show vai começar, apaga tudo que o show vai começar, as luzes vão se apagando, apagando, apaga tudo. Explode o bagulho! E aí? Pra começar o Crocodilo assim, ó. Aniversário do Dinho Pressão. E a gente vai aquecendo tudo. Pra detonar, sacudir. A Via Show. Lá vem no batidão. Lá vem no batidão. Lá vem no batidão. No batidão. No batidão. Um, dois, três. É agora. Explode. Agora. Pra cima. Agora. Não para. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tira! Ei, DJ, faz o caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá. E toma caquiá, caquiá, toma caquiá, vai! Patrese. Já na área! Vocês, vocês, vocês! Agora! E a galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí! E dá ali na palma, na mão! Galera do Papão! Galera do Papão! E a torcida do Remo vai junto! Um, dois, três! Treme, mulher, treme, treme! E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. na batida. A gente chega chegando, meu irmão. 3, 2, é daquele jeito. Então bora, viajou. Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. É aniversário do Jonas. Bora, Jonas, pra cima. Bigode mais lindo do estado do Pará. Série do Robson hoje, fugitivo. O quê? Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo e solidão. Com a poderosa superdivisão. Bora, compadre Paulinho. Tá comigo também, compadre. Pra cima, moleque do. Olha o Juninho do Bado Lisboa. O Cai da Borracharia também. Ele, a sua mãe tá na área. Toma. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Família Pressão, é agora. Vamos lá pro carro que você vai. E o quê? Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro. É o baile do Patrícia. Vai ter ousadia. Senta. E a galera vai invadindo. Olha como tá bonito já. Então bora. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é Patrese. Vai quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E vem no caqueado, vem, vem no caqueado, vem. Vira o bagulho! pique tem doida, doida, as pique tem doida, as pique tem doida. E o quê? As pique tem doida quando tô no crocodilo. Vai! As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. Então fala, no crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo vai. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, aniversário do Dinho. DJ Patrese, DJ Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Aqui no baile do Patrese. Então vai! O Wellington, hein? Aí, o Ajei. Dos magnatas. A Boutique, Multimarco e Jabelinha. Quero abraço você, o Ajei. Tá comigo, moleque. Deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Do jeito. Mas não justifica essa tua atitude. Eu passei no Fábio também. Como se eu tá comigo. Você tá no gigante. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora você receber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Tudo do jeito. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Como é que é? Eu não vejo o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que... E o que? E o que? É que a culpa não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. Rock doido, mano. A culpa não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. Chama essa bandida que ela vem, que ela vem, que ela vem. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aí tá o das datas. E presente com a gente também no Camarote 13. Tamo junto e misturado, moleque. Natal! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu... É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, toma dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Dentada, dentada, dentada. Vambora que o bagulho é dói. Dentada, dentada, dentada. Olha o croco, olha o croco, olha o croco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. Então faz! Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado. Olha o Sandra de Guerra, o MC também, o caqueado, ele faz. O Dezinho também, olha a galera aqui. Caqueado, caqueado, o Pio, o Caio, ele faz o caqueado. O Franciel também, caqueado, caqueado. E o Charles Sinai, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado, caqueado, anojinhado, bora! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Fala Michel, atitude da galera do rock. O Michel também, a fiel corintiano. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Posso, posso, posso te perrar, posso te perrar. Posso te perrar, posso te perrar. Posso te perrar, posso te perrar. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Aí, Rodrigão, sempre com a gente também. Aquele abraço do Patrese e toda a galera do Croco. Alberto Martins, meu irmão. É o Cristiano Ronaldo paraense. Bora, Alberto Martins. Tá comigo. Olha o Bruno Verdielho também. Bora, Raul, bora, Raul. É aniversário do homem, ó. E o quê? Souza também, o Davizinho, super Adidas com a gente, um abraço, Adinho do Animal, o Wagner da linha, e a galera também, GDE, aqui comigo, do Curió. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Eita! Eita. E em nome de R.A. Boutique, fechado com o baile do Patrese, meu irmão. Empresário Anderson, é Duque Gold na parada. Duque Gold, vamos lá. E aí, WM? Vem! Eu vou bumbum balança, então joga essa puta que toma. Juru nas craques também! Fechadão com o Patrese! É o açougue número 1 do bairro do Jurunas! É Juru nas craques! O empresário Netinho! E o gerente Fabrício! Vamos nessa! É o croco na parada, na parada! Toma caqueado, toma, toma caqueado! Toma caqueado, toma, toma caqueado! Toma caqueado, toma! Botelho também, o Douglas BH, a inumerável. O meu nome, de novo. Quando a gente fez, Maico Souza também. No peito vazio ficou. Olha a menina, a equipe Torre. A Samara também. Ser, é a madrinha do filho do Leonardo Zumilde. Aí, Leonardo Zumilde, tamo junto. O que feliz, sofri, senti essa dor. O japonês produções. Chorar, e o bebê. Tempo, e as gatas tomam. Quem gosta dessa música aí é o Juninho. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Cadê a Tuíra? Amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Meu parceiro Deco da XP também. Aí, Deco! É aniversário da Lorena. Alex do Lanche também tá na área. Vamos pra cima, Alex! Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Endoida. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando e a galera dia vai. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Clarear, vai. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Endoida. Patrese. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada violenta. Essa malandra, a sonhadinha. E o quê? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. O grau, grau, vem pra favela. Fica doidinha, então vem sentando. É aniversário da esposa do Thiaguinho hoje, né? Então vem sentando. Fala, Thiaguinho, os garotos do Red. É aniversário da esposa dele. Papai é muito álcool, sai da frente. É Thiaguinho! O homem das fronteiras, meu irmão! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde dele. Vem na mana! E aí, boca de pelo, tu tá beijando. O doidinho também do Grogo, Matheus! Alô, Léo! O picadinho atribulado, os empresários da Ceasa! Bora, Renan Doideira! E a família Pantanal! E o Duzinho também! Altíssimo Robert da Pedreira! A Rose da Pedreira! O Luke também! É muito negro, Cadu! Vamos lá! O Astro do Leão tá na área também! Olha o Zé do Espeto! Só quem gosta de homem aí dá o grito. E quem gosta de mulher faz barulho. Bagulho tá endoidando, produção do crocodilo. Vai! E doida! Vamos pra cima! É o gigante na parada, meu irmão! E aí, presidente Cidinho? Já aqui com a gente, meu irmão! Bora, presidente, pra cima! O Rafael de Marituba, o Juninho da Adidas, FF, o Maranhão também, o Ian da Sacramento, fala Ian, bora Ian! O Felipe Cadeirante também, já na área, e aí Felipe, vamos nessa garoto! Gigante na parada! É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. E o quê? É o baile mais famoso do estado do Pará. Bota pra endoidar, Patrese! Esse é o baile do Patrese, doida. Bota pra endoidar. Esse é o baile do Patrese, vai! Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. É o baile do Patrese. Aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ah, solta! Me solta, solta! Deixa eu dançar. Ai, me solta. Deixa eu dançar. Pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe onde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ai, me solta. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, bicha minha, sainha, bora pra... Bora, mulherada, tá na hora, meu irmão! Que eu tô danadinha de semana, pretinha, vou mostrar... Pra cantar! Pra tu ver o que é bom... Um, dois... Cai e boca agora. Que tá muito bom... O Patrick Canelada! Aí, Bruno da CB! Agora é contigo, tá? As crocolocas também. Para a Sabrina Red. É a Sabrina, meu irmão. Bora, Thiaguinho, comanda tudo aí, meu irmão. A minha TS também aqui presente com a gente. Tá, galera, gente boa. Bora, Rei, pra cima, meu irmão. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E o que? E o que? E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Na intenção de fuder, eu te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te taca piraca. E agora? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1. Do depósito, ele tá de volta! E aí, antes do depósito, aquele abraço aqui do Patrese, meu irmão! Yeah. Tamo junto, misturado! É aniversário da Sabrina! A esposa do Thiaguinho, a baixa! Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E tá tudo no camarote, doidão! De golpe na cinto e de messi. Gostosas aí, o gritinho das solteiras, das virgens, das danadas. Quem tem vizinha fofoqueira, dá o grito logo. Quem tem amiga sapatão, faz barulho. Então bora! Cheiro de perfume bom, hein? Cheiro de marola boa, hein? Para a malandra jogando, ei. Tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei. Tu tá na gaiola. Aí, Júnior Playboy, ah, águas lindas. Sentando e o sapinho dos humildes. O drone também do Barreiro. Galera do Marex também na área. Vai descendo a danadinha. E na moral, e na moral, e na moral, vai! Aonde amanhece o dia, os cria deixa à vontade. Seja bem-vindos ao Vale do Patrese, onde rola putaria com criminalidade. Seja bem-vindos ao Vale do Patrese, onde as piranhas descem na piroca com maldade. Seja bem-vindos ao Vale do Patrese. É o Vale do Patrese, é o Vale do Patrese, é o Vale do Patrese. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de... As fugitivas do Croco também! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro... A Juliette também! Hoje vai... Jamaica, eu vou te matar, desgraçado! A Juliette aqui presente com a gente! Dentro do carro... Hoje vai ter putaria. Aí, manda o pop aí, Zé. Comemorando o aniversário hoje aqui também. Senta, senta, senta. Parabéns, vamos lá. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Então senta. O Arley também, os magnatas. Senta, senta, senta, o Jonathan Fabrício. O Murilo Silva. Senta, senta, senta. Dentro do senta, senta, senta, senta, meu parceiro Leonardo Oliveira, senta, senta, aqui presente com a gente. Senta, tá bom já, né, filho? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Tô operando na mão. Senta, senta, senta. Tamo junto, Leonardo Oliveira. Sempre bem acompanhado. Hoje ficou bonzinho já. Vamos pra cima, Leonardo Oliveira, esse moleque camarada. Hoje tamo junto, tamo junto. É o filho do Brando Brasil. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Que segura! Vamos lá! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? É muito gingado esse grana. A dança do pulinho, a dança do pulinho. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Vocês! Safada! Oi, safada! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Olha, gente, a direção da festa avisa. Você que comprar essa cerveja pra consumir na festa, não é pra levar isso, é? Pra consumir aqui na festa. Pode levar, rapaz. Se não quiser beber, traz pra cá que eu bebo. Vamos nessa! Falando das braba. E aí, gerente Murilo? Que são diferenciados. Vamos nessa! Se chega front e tumulto, novinha. É novinha! Novinha, você é uma fluff do cabruncinho. E aí, Paulo Cachabacha? Lembra... Tamo junto, mano. Ouro lembra ladrão. Ladrão. Não lembra você que... São... E o quê? Você é especial. Fala, Dieguinho, pede cá! Comigo também! Olha a Tayla. Que é teu corpo hoje, a Tayla. Você é minha donzela. E aí? Minha princesa Cinderela. De novo? Vamos lá! E morro por ela. Você é minha donzela. E aí, bicha Thiago? O Zé do Espeto também, o Acho Leão. Olha só a primeira dama. Aqui, meu irmão. Aniversário da Lorena. Olha, Ricardo Rios. Novinha, você é uma flor. Uma flor. Uma flor. Ela fala que eu sou todo sistemático. Tô todo errado nessa história de amor. Com os meus amigos. Aí, Bruno, bate ficha! O Diego dos VIPs também! Vamos nessa! Quem não sou? Quero que se exploda. Pode me chamar. Agora! Mandela é meu nome, eu não preciso nada. Vamos lá! Quero que se exploda. Pode me chamar. Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. Pra cima, pra cima. Aí, compadre Paulinho. E o quê? DJ Patrese é o brabo de novo. É o brabo de novo. DJ Patrese. Patrese. Patrese. Puta novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Vocês, vocês! Tô curtindo essa novinha. Tô... novinha e praia. É novinha! E ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Helder Gaia também! Novinha. Camila Gomes, a Jaque Almeida! Eu vou virar um Zé. O Valdir também dos Caixa Baixa! Dava valor. Tá todo mundo aqui, ó! Não dá valor, preferi. Empresário Renan! E, não curti. E a sua esposa também! Eu dava valor, só que ela. Responsável! Valor, preferi. Vou levar o croque. Zé Droguinha, não curte trabalhador. E vaca pá! Mas quando eu tô falando aqui, aí estão ligando. Rosa, aí como eu vou falar isso aqui? Zé Droguinha, que sentido. Vezes já. Tá doido! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Posso te porra, posso te porra. E o quê? Posso te porra, posso te porra. E aí, Lucas BSB? Posso te porra, posso te porra. Posso te porra. É boutique multimarca! É a belinha mais famosa do estado do Pará! Empresário Ícaro Carneiro! Vamos nessa, garoto! Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. E o quê? Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Se tu ficar de quatro na cama. Quero mandar um abraço aí também, galera do Rubi. Hoje está com a gente aqui, ó. Junto e misturado. Galera do Mauro Som também. Essa galera é gente boa. Fala, gordinho! Ei, Mauro, vai beijar muita gente hoje aí, desgraçado. Se comporta com a tua mulher aí. Meu parceiro Mauro do Mauro Som. Vamos nessa! Sabe por que passo e finjo que não te... O Ian da CB! Bora, Ian! A cara é hoje, e aí, meu? É o desejo, tu é... Olha que tá aí, desgraçada. Com a minha tolerância, não... É a cantora agora. Dura, então não vem de confiança. E o pudizinho? Não vem me rotular, não caio em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Bora, molequinho! Não vou te mostrar que hoje eu tô... É verena, é verena. Mas nada me impede. As fugitivas agora do Croco. Minha cabeça... Eu quero que tu vá... Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo toda. Vamos dançar! Quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância. E aí, carioca? Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. Aniversário da Round Gigão. Pipas. O Andrei também. Da cidade. Olha o Black. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Sonho da... Luiz Fernando. O Leandro também. O Japonês Produções. Ao Neide das Encoretes. Olha o Lucas. É que se for do PC. O Filé também, Douglas. Quer me ver infeliz. Lê pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando. Desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. É o baile do Patrese. Não estrela. Vou perder meu tempo com indireta na minha letra. É daquele jeito. Me deixa longe dessa estrela sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Vem mais uma assim. Esquece. Então vem. Alô. Porque você não me atendeu. A mulherada vai o delírio. Tô mó preocupadão. O seu pivete quase morre do. E aí, Lucas? E a sua primeira dama? A Rayane aqui, ó. Já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. E aí, Felipe Lopes? Com tantas horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais. Acho que tá doido, ser do que de mim. Do que de mim. E agora? Ô, bebê, gosto mais. Meu parceiro Dário também. Com a gente, meu irmão! E aí, Dario? Presidente Cidinho na área! Bora sim! É aniversário do Dinho Pressão! Daqui a pouquinho ele põe o bagulho pra endoidar! Tem bolo! Salgadinho, tem tudo! Gratidão! Prepara tudo, Dinho Pressão! Gordo! Vamos lá! Só me fez crescer! Bota fé no que eu vou dizer! Olha, Yuri Henrique! Gosto mais de você do que de mim! Minha família Maguari! Bora, Michel, da Fiel Curitiba! Moleque, é muita gente, é muito conhecido, rapaz! Ô, oh, bebê, gosto mais de você do que na minha voz, quer vir quem quer? Pancadão da Clube! Esquece! E o que, e o que? Bora, mulherada, mulherada! Vocês! Com a gente também, o Júnior Alucinado. Sonhão, high-tech, aí com a gente. Júnior Alucinado, irmão do Madeirito. Lindo de bonito. Agora foi! Envolvimento diferente, eu ensino a você. Isso que eu tô te falando. A você. O Mé. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. De uma vez. E o quê? Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, vai sentando, sento, sento, vai sentando, sento, sento, vai sentando, sento, sento, vai sentando, sento, sento, sento, sento, sento. Novinha, que camovada, rebolando a rabada. japa de gaçar. Tá no escuro, pô. Toma. Um abraço também ao Alan GDS. Minha GDS sempre com a gente. Aqui no croco. Bora, minha TS. Agora. Que rebola, vai na dança, bala, balança. Abraçado de Paulo Colucci hoje. Vai na dança, tá no beijo, parabéns, felicidade, maninha. Você mora no coração aqui, viu? Não se acanhe. Tamo junto. Que toma. Curte seu aniversário, beija na boca hoje. Vai coisar e tudo, né, Dragão? Que toma, toma. Vamos lá. É aniversário dos fugitivos do Croco também! Bota, tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha, assim fica bom, assim tá demais. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Gira! Zezé, vem pra ficar aí! Vem aqui, bichero, que você também é aqui, ó! Aquele abraço! Gabi Boteiro, o Douglas, a Nubia Alves e o Mike Souza. Pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu tô te ligando de novo aqui, ó. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto. O Diego, aqui de mim. Mexer, e eu boto sua esposa, Priscila. Mexer, e eu o Ícaro Carneiro também. O camarote. Vai, vai. Junto com os fugitivos, meu irmão. Aniversário do Robert. Agora tá comemorando hoje. Aniversário dos fugitivos também. Tudo doido, bagulho. Bora, bora. No escuro da inveja, a minha vai. E em nome de Saca Praia. Vai para. Saca Praia, meu irmão. Empresário Eric. É Saca Praia. Fechado com o baile do Patrê. Essa é brute, não é ser bruxa, não. Aquele até VIP e tu energia sentir. Tudo na moral. Meu parceiro Rogério, nem também. Desmascarado do Marco. Aqui, ó. Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Olha o bar! Não te vou a negar. Vamos dançar! Claro, já. Não te lo voy a negar. Estamos claro, já. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. O Murilo também, o Murilo do Cordeiro. E a Lacoste também na área. Mariana CB. E aí, ó. We start to dance and now singing like, girl, you know I want your love. Your love was primo rico também na família pressão. Like me, aqui família pressão, meu irmão. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist. Vem dançar, vem dançar. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. You can, you can. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling. Tá na hora de pegar o periquitinho e dançar bem agarradinho. Vem na moral, vem na moral. Bora na batida. Vem dançar. Nadazinha também. Fugitiva do Cromo. O Andrei da Royal Black, o Jamaica, do Kigo da Jamaica. Leonardo dos Humildes, o Zinho também, o John do Siena, o Andrezinho do Acondicionado, Alessandro Sheik, o Mimi também da equipe Torre. Nossa, mas é a madrinha do filho do Leonardo. E o quê? Galera do Rubi, do Rubi, tá com a gente, meu irmão. É indiscutivelmente Splash Banda. Gigante Crocodilo Prime. Se fosse fácil, que nunca mais iria. É a galera do Rubi, meu irmão. Estava enganado, nós estamos lado a lado. Patrese. Empolgados na nave do som. Estou andando. piratas também do Cordeiro. E aí, Miguel? Voltados com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência. Bora, Michel, bora, Michel. Não fala comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Preparadinho, pressão! Gigante Crocodilo Prime. Agora é Prime. Prime. Vai, meu top do Pará. Foram tantas emoções. Vamos nessa. Aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar. E o quê? As nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Um abraço também, Wanderson! Yeah. Aqui com a gente, um abraço a você, moleque! Yeah. Teu amor, meu louco desejo. E o quê? E o quê? Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. O top DJ do Pará. Patrese. Eu mudei, sufoquei a dor. E o quê? Em mim. Quem gosta é o meu gerente Murilo. Então bora, Murilo, pra cima, vai! Quantas vezes floresceu o amor, mas você nem ligou. Te dei tanto amor, me entreguei a você. Você é. Yeah. Crocodilo Prime. Crocodilo, crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. E não, e não. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Vamos lá. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. É via show a parada, me perguntar qual a melhor saída. Ei, cachorro! Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Então canta! Ato que é tão bom!